para todos los hermanos de la América Latina, los mensajeros no hablan mestice. Os mensajeros não falam besteira, os mensajeros não falam besteira, os mensajeros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. Os mensajeros não falam besteira, os mensajeros não falam besteira, os mensajeros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. La furia latina. Yo soy rapero, mi sonido es más raíz do que los bandoleros. Aquí estoy con mis hermanos, libre del mundo, conocido mundialmente como el maluco. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi compañero, Dios siempre vos bendiga. Como te fueras fazer entender, la mí me gusta Cristo, mi padre es muy poder latino. También soy insano como y amor, donde quiera que yo esteja, va a alabar a mi Señor, transponer las montañas, a usar mis pensamientos, a alabar. Pues soy libre del tormento, siente la pulsación, los sonidos. Sonido escabuloso, só não desfruta lo mensajero, aquele que já está muerto. Yo soy rapero del céu, soy herdero. Espero la segunda vinda del Cristo verdadero. Os mensageiros não falam besteira, os mensageiros não falam besteira, os mensageiros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. Os mensageiros não falam besteira, os mensageiros não falam besteira, os mensageiros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo Quiero chingadeira. Presentar el pueblo, bailar cuando estiven en el salón y nuestro sonido tocar. Para hermanos de tica, sacudir y saltitar. Con Jesús yo soy cantante hasta el día alumbrar. Del creador del universo yo soy un soldado. En un instante en que bailo pisoteo el diablo. Hermano, mi pueblo estás muriendo. La razón es escasez del conocimiento. Los clientes hablan, usted no escucha. Y así prosegue el tormento y usted pierde tuya lucha. Disfruta la noche que es un niño. Es muy atraente donde mora el peligro. Una cosa sucedió en mi vida. Ahora soy de un Jesús, no doy razón para policía. Habla mal de mi sonido, no importa lo que me dices. Los mensajeros no hablan mestice. Los mensajeros no falan besteira. Los mensajeros no falan besteira. Los mensajeros no falan besteira. No gosta de mi sonido, no hablo chingadeira. Los mensajeros no falan besteira. Los mensajeros no falan besteira. Los mensajeros no falan besteira. No gosta de mi sonido, no hablo chingadeira. Vai vendo que chega o guerreiro, só do mensageiro pra mandar meu rap. Olha a levada ligeira, ele tá verdadeiro, é nóis RL. Pra quem desacreditou, só os vencedor com o pé na estrada. Hoje seguindo a trilha junto com a família, vida restaurada. Sem choro, sem max, sem vela, também sou favela, então vamos curtir. O som te deixa doidão, te traz mensagem pra você ouvir. Só na batida, pancada bem arregaçante, forte nos falante. Não fique parado, ele é a descruze o braço, irmão, se levante. Respire o ar da vida então, preste atenção. União pros meus irmãos, só paz no coração. Na levada ligeira, não falo besteira e vivo o que eu escrevo. Eu sigo a Jesus Cristo e é nele que eu creio. Só os guerreiros na vida seguindo a Bíblia eterna se torna sua vida sem temer mal nenhum, porque é na fé que a gente caminha. Salve para os aliados que na humildade assim me escutou. Se quiser então venha na bota, pois Deus te torna mais que vencedor. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Não gosta de meu sonido, não hablo chingadeira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira. Os mensageiros não falam besteira.